Menu Saudade, porque recordar é viver. ZYJ 451, Rádio Carioca, 710 AM. O sucesso do Rio. A rádio está com você em todo lugar. Em casa e no trânsito. No trabalho e no lazer. No fone de ouvido e na caixa de som. O rádio está sempre falando com você. A rádio vive. A rádio fala contigo, mas também te escuta. Você ouve. Você vê a rádio. Nós fazemos rádio todo dia com você. Porque a vida acontece ao vivo, em todo momento. E a rádio chega onde nenhuma outra mídia consegue chegar. Rádio, com você em todo momento, em todo lugar. Carioca. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerje já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerje mais perto de você. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo RádiosNet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça muita música, notícias e esportes. O aplicativo RádiosNet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. No seu celular, no seu carro, no trabalho, em casa. Carioca. Carioca. Carioca 710 AM. Carioca. Anote agora mesmo o WhatsApp da Rádio Carioca. 993539955. Mande sua mensagem. 993539955. Participe. O melhor da música, na melhor hora do dia. Menu Saudade.